Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para mais uma sessão do Em Transe aqui na Radar. Sessões de audio-hipnose. A primeira parte é conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade conta com a apresentação e realização do Ricardo Carvalho. Os sons de abertura da sessão de hoje pertencem a David Hundry e Josh Mason, eles que à distância foram partilhando algumas composições de uma forma muito espontânea e improvisada à primeira escuta. Cada um dos dois músicos foi gravando sobre a peça que o colega ia enviando. O título do disco diz muito, chama-se Call Response, é uma edição recente da Hone Records. Vamos abrir o Em Transe de hoje com a Beacon, Peace and a Steam Bath. Boa noite, bem-vindos. depois das sonoridades planantes de David Andrew e Josh Mason a abrir o Em Transe de hoje, fomos até a um dos regressos do ano, Boards of Canada, os irmãos escoceses a regressarem com Tomorrow's Harvest, as composições inspiradas no cinema de sempre. Ouvimos duas fundidas, chamam-se Telepath e Collapse, e seguimos com uma banda finlandesa, já tem um historial de 20 e muitos discos. Vão explorando o krautrock e o heavy metal, mas em 2006, com a edição Milliard, quiseram experimentar composições improvisadas e ambientes. Vamos continuar com Cornelia e os Circle. Thank you. Quase no final desta primeira metade do Em Transe de hoje, depois do Circle, um dos nossos preferidos, autor de Paraphrases, edição de 2013, alemão, chama-se Christoph Berg, explora música neoclássica. Ouvimos Poems Written by an Old Prepared Piano e terminamos com um dos nomes maiores deste género. Chama-se Max Richter, para além de discos de originais, vai fazendo também música para cinema, como esta de Lover's Dreaming, de Perfect Sense, uma obra cinematográfica de David Mackenzie. Despedimos-nos destes primeiros 30 minutos do Em Transe. O programa continua com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. This is the General Geography Service of All India Radio. Good evening, this is Nimar Reddy. Okay.

3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com o Ensemble Economique, projeto de Brian Pyle, que surge aqui com um dos seus dois lançamentos para o fim deste ano, de nome Interval Signals e Light That Comes, Light That Goes. Ficamos precisamente com o primeiro, Interval Signals, onde podemos encontrar sons manifestamente melancólicos, tais como gravações antigas, ecos, um piano à boa maneira romântica, para além de gravações de campo. Agora, até a final da emissão, vamos ficar com alguns dos projetos eleitos pelo blog A Closer Listen, uma das nossas referências para além da Fluid Radio ou também da Wire, aclosterlisten.com, um blog dedicado à música experimental, ambiente e drone, e que elegeu os melhores álbuns drone do ano, o género a que nos dedicamos mais nesta segunda parte de Em Transe. Vamos então ficar com o interessante álbum de Daniel Mensch, chama-se Marriage of Metals, lançamento da Editions Mego, um trabalho mais uma vez muito interessante. Aqui temos uma união entre o computador e o gamelão oriental, criando uma plataforma acerca da qual podemos refletir acerca de temas como a comunicação, a comunidade e a produção de sons fundidos, a exploração então entre o digital e o analógico, o tradicional e o moderno, o ocidente e o oriente, o ruído e a música, tudo como um processo analógico. A segunda parte desta emissão de Em Trance começou com um de dois lançamentos de Brian Pyle para o fim deste ano de 2013. Ouvimos Interval Signals. Para além deste álbum, Brian lançou então Light That Comes, Light That Goes. Depois então uma passagem pelo Top 10 do site A Closer Listen, um blog dedicado à música experimental, ambiente e drone, ao qual também recorremos enquanto referência, aclosereListen.com. Lá podem encontrar Top 10 Drone 2013. Ficamos então com Daniel Mensch, álbum Marriage of Metals, um lançamento das edições Megu. Depois então Svarte Greiner, projeto do nórdico Erik Skovdin, álbum Black Tie, uma edição pela editora de que é proprietário, a Miasma. E por fim ficamos com os Pausel, o álbum chama-se Sky Margin, aqui numa toada mais atmosférica e celestial, a condizer com a época festiva que vivemos neste momento. Para a semana teremos mais destaques desta lista de um blog que vale a pena consultar. Para a semana então mais destes 10 melhores álbuns ao nível do Drone. É o fim então desta emissão de Em Trance para hoje. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrance.blogspot.com. Voltamos na próxima semana para mais uma emissão aqui à Radar. Próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã. Boa noite e boas festas.